Oi, pessoal, bem-vindos ao Mergulho Profundo aqui do jornal Alfredo Wagner Online. Ó, já aproveita e se inscreve no canal, tá? Para não perder nenhuma análise nossa. Hoje o assunto é sério. A gente vai analisar a fundo aquela tragédia com balão de ar quente lá em Praia Grande, Santa Catarina. Aconteceu agora, dia 21 de junho de 2025. A gente está se baseando, olha, num artigo nosso mesmo, do jornal Alfredo Wagner Online, que juntou informações do Metrópolis, do G1, fontes confiáveis. Nosso objetivo aqui é ir além dos fatos, sabe? Entender o contexto, o que pode vir depois desse acidente tão grave. E para quem não liga o nome à pessoa, Praia Grande, bom, não é um lugar qualquer para o balonismo. É tipo a Capadócia brasileira, sabe? Um dos maiores polos do Brasil, lá nos Aparados da Serra. Exatamente. É um ponto importantíssimo. Atividade lá intensa, mais de 20 empresas operando, né? 20, 30 voos por dia, às vezes muito mais. Chega a 900 por mês, segundo relatos. É um volume considerável. Pois é, e essa paisagem linda, né, virou cenário dessa tragédia. O saldo inicial é pesado. 8 mortos, 13 sobreviventes. Alguns com queimaduras, outros, bom, todos certamente muito abalados psicologicamente. Sobre o acidente em si, os relatos são difíceis. Parece que o fogo começou ali na base do cesto. Talvez uma falha, vazamento de gás, a investigação vai dizer. É o que se apura agora. E o piloto, ele tentou um pouso de emergência. Numa decisão ali rápida, pulou com 12 passageiros. Mas 8 pessoas não conseguiram sair, ficaram no cesto. Uma situação desesperadora. E o final foi terrível. 4 morreram carbonizadas ali mesmo. E as outras 4 na queda, quando o balão caiu. Muito triste. Outro ponto, né? O piloto, ele se apresentou voluntariamente à polícia. Sim, isso é relevante para a investigação. A versão dele, pelo que saiu, é que o extintor de incêndio que tinha a bordo falhou, não funcionou. É uma alegação séria, né? De falha de equipamento de segurança. Exato. E isso agora está no centro da investigação da Polícia Civil. Eles têm um prazo, acho que 30 dias, para ter alguma conclusão inicial. E essa questão da falha do equipamento num lugar tão icônico para o balonismo faz a gente olhar para a Praia Grande com outros olhos, né? O que esse lugar representa. Com certeza. E é fundamental assim, entender que Praia Grande não vive só de balão, né? O lugar é um centro importantíssimo de turismo de aventura. A gente está falando da região dos Aparados da Serra. Tem trilha, tem cavalgada, cachoeira e, claro, os cânions. A maior cadeia de cânions da América Latina está ali. É verdade. E não é só isso. A região faz parte do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, que tem o selo da Unesco. Ah, sim, tem esse reconhecimento internacional. Isso. O que significa mais visibilidade, claro, mas também, em tese, um compromisso maior com gestão, com segurança. Por isso, um acidente assim choca ainda mais, entende? Faz todo sentido. E, olha, conectando isso ao quadro geral, infelizmente, não é um caso isolado, né? Não foi um raio em céu azul. Pouco tempo antes, teve outro acidente fatal com balão. Foi em Capela do Alto, em São Paulo. Morreu a Juliana Alves Prado Pereira. Nossa, eu lembro dessa notícia. Bem recente também. Exato. Essa sequência de eventos trágicos, assim, tão próximos, acende um alerta, claro. E aí fica a pergunta, né? Sem querer tomar partido, mas são fatalidades isoladas que podem acontecer numa atividade de risco? Ou será que são sinais? Sinais de que talvez a fiscalização, a regulamentação, não estejam, digamos, acompanhando o crescimento desse tipo de turismo no Brasil? É a pergunta que fica no ar, né? Uma pergunta muito séria e enquanto a investigação corre, a gente vê a resposta oficial. O governador em exercício disse que vai visitar o local, mas o mais doído, claro, é o lado humano. Já confirmaram a identidade das 8 vítimas fatais. É o momento de lembrar delas: Andrei Gabriel de Melo, Everaldo da Rocha, Fábio Luiz Vizique, Janaína Moreira Soares da Rocha, Juliane Jacinta Sawicki, Leandro Luzi, Leane Elizabeth Herman e Leiser Herman Parisotto. Nossos pensamentos, claro, com todas as famílias e amigos. Sem dúvida alguma. É o mais importante. E a implicação principal que as fontes trazem, que tudo isso reforça, é justamente essa urgência. A urgência de rediscutir e, mais do que discutir, de garantir que os protocolos de segurança sejam aplicados de verdade. Para valer. Fiscalização efetiva, né? E isso, o balonismo, como outras atividades de aventura, é importante para a economia local. gera emprego, atrai turista. Mas essa importância econômica não pode, de jeito nenhum, existir sem um compromisso total, transparente com a segurança. Tem que reconhecer o risco e gerenciar ele ativamente. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, o que a gente tem é um acidente gravíssimo, com muitas mortes, num polo turístico super importante para o balonismo. As circunstâncias iniciais apontam para um incêndio, talvez uma falha no equipamento de segurança que era essencial. O extintor, no caso alegado. Exato. E isso tudo num contexto em que outro acidente parecido tinha acabado de acontecer. O que joga luz sobre a questão da segurança e da fiscalização nesse setor como um todo. Perfeito. O que aconteceu lá em Praia Grande força essa reflexão sobre o equilíbrio. É um equilíbrio delicado, né? Como é que você promove o turismo de aventura, que é vital para tanta gente, para a economia local, e ao mesmo tempo garante que a segurança não seja só, bom, só papel. Que não seja só para inglês ver, como se diz. Exatamente. Precisa garantir que as normas sejam sérias, que a fiscalização funcione de verdade, o tempo todo, e que exista uma cultura de prevenção, sabe? Que todo mundo envolvido reconheça. Sim, é uma atividade incrível, espetacular, mas tem riscos. E esses riscos precisam ser levados muito a sério. Uma reflexão fundamental, sem dúvida. Bom, para continuar acompanhando análises como essa, sigam o Mergulho Profundo, o Jornal Alfredo Wagner Online. A gente se vê na próxima.